Três dias se passaram, Jesus nos levou ao alto monte, onde a luz resplandeceu. Seu rosto como o sol, vestes brancas a brilhar, Moisés e Elias a falar com o Senhor. Levante, não tenhas medo, este é o meu filho amado. Escutai, oh, a glória do Senhor vem nos iluminar. Em sua presença vamos nos alegrar. Nos envolveu uma voz do céu, nosso coração acendeu. Este é o meu filho em quem me comprazo, escutai-o e crede, ele é o nosso laço. Levante, não tenhas medo, este é o meu filho. A fé como grão de mostarda traz liberdade. Com oração e jejum, o impossível se faz. Em teu nome, Senhor, eu creio, eu vou além da paz. Levante, não tenhas medo, este é o meu filho amado. Português e worship, se é possível, Tori Pant, sempre me dois, BPM.